Está em Lucas, capítulo 5. Esse período aí, os próximos 6 domingos, nós vamos conversar sobre o discipulado de Jesus com Pedro. O tema dessa série que a gente vai conversar aqui nos cultos da noite é o poder do Evangelho na vida de Pedro. Como o Evangelho se revelou, e não apenas no primeiro momento e no primeiro contato da vida de Pedro com Jesus, ou da vida de Jesus com Pedro, mas continuamente, mas o quanto o Evangelho se revela e se revelou na vida de Pedro, assim como na vida da gente, de forma contínua, em todos os caminhos, em todos os momentos, em todas as etapas e fases da vida da gente. Nós vamos começar com Lucas, capítulo 5. Esse texto mostra o Pedro pescando, voltando, na verdade, de uma noite de pesca, e o Senhor Jesus ensinando as multidões, um grupo de pessoas, e ali tem um diálogo com Pedro, que é o que nós vamos ler em Lucas capítulo 5, pensando que, para começar essa série, começar aqui em Lucas capítulo 5, o poder do Evangelho, o Evangelho tem poder para chamar Pedro para uma longa caminhada, uma caminhada longa. Tem um livro do Eugene Peterson, eu gosto muito. Ele fala sobre discipulado nos cânticos de romagem. E o título do livro, para mim, uma das melhores definições de discipulado. Ele diz assim: uma longa caminhada numa mesma direção. Você pode repetir isso aí? Uma longa direção. Lucas capítulo 5, vamos ler o que diz a narrativa do Evangelho. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão. Diz o quê? Você pode ler comigo? Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Vamos orar. Ó, Pai, a gente cantou aqui cânticos tão belos, tão profundos, nos lembram a Tua grandeza, a Tua fidelidade, a Tua presença, Senhor, na nossa vida. E a gente quer Te adorar, Senhor, Te exaltar. A gente quer submeter a Ti, submeter o coração, a mente, a nossa vida ao Senhor, ao Teu Espírito e à Tua Palavra, Pai. Ó Deus, fala conosco aqui. O Senhor tem poder para quebrar grilhões, o Senhor tem poder para despedaçar o nosso coração, o Senhor tem poder para tirar, ó Deus, aquele que não enxerga e trazê-lo para ver, tornando-o a ver. O Senhor é poderoso até para ressuscitar dentre os mortos. Ó Jesus bendito, queremos pedir a Tua bênção e a Tua presença aqui em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Começar a gente conversar sobre essa série, sobre esse tema, É bom a gente pensar ou definir acerca do que é o Evangelho. Como é que nós definimos, ou como é que você define bem o Evangelho? Eu vim de uma família de tradição espírita. E desde pequeno fui criado nessa religião com um livro chamado Evangelho Segundo o Espiritismo. Aquele livro, Allan Kardec, também naquela religião, os que seguem, definem bem o seu entendimento, o seu pensamento a respeito do Evangelho. Você pode ir para outras religiões, inclusive a islâmica, e vai haver uma definição a respeito de Jesus e a respeito do Evangelho. Mas se você fizer uma pesquisa em todas as religiões, em todos os caminhos a respeito desse momento, dessa trajetória da nossa vida com Deus, com a divindade, a gente vai ver que há uma coisa em comum em todas, na verdade, em quase todas, menos em uma. Comum que a vida com Deus se conecta a partir do homem. É comum entre todas que a vida religiosa se conecta a partir do comportamento humano, a partir de um agrupamento humano, a partir de um livro, a partir de alguma coisa que seja humana. É o homem tentando, de alguma maneira, se relacionar com Deus, é o homem tentando, de alguma maneira, se conectar a uma divindade, se conectar a Deus. Quarta-feira eu conversava com um aluno da escola que eu trabalho também, que não acredita em Deus, ele é ateu, e ele estava me questionando como é que eu posso provar para ele que Deus existe, que o Evangelho de Jesus é real. Eu disse isso para ele. O Evangelho tem um caminho diferente, completamente diferente de todas as religiões dessa terra, porque o Evangelho não é a manifestação do homem querendo encontrar Deus. O Evangelho não é a pessoa bendita de Jesus apenas como mestre que quer ensinar coisas éticas para a vida da gente, mas o Evangelho é o próprio Jesus. Jesus é o Evangelho, Jesus encarnou, Jesus viveu e trouxe para nós o ensino a respeito do reino de Deus. Jesus, ele morreu na cruz, mas também ele venceu a morte e o pecado. Ele é o Evangelho. Mas espera aí, com isso eu não estou dizendo que o Evangelho na Bíblia está apenas em 4 capítulos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho, ele é revelado desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Nós temos na Bíblia esse caminho que Deus está revelando desde a criação até a consumação dos séculos, até o fim, quando o Senhor há de restaurar toda a terra. É um caminho em que Deus vem ao nosso encontro, que Deus resgata o nosso coração, que Deus nos salva por completo, e à medida que caminhamos, vamos conhecendo essa salvação e esse poder chamado de Evangelho. Dá um clique na mente pelo Espírito de Deus, no nosso coração, na nossa mente, para a gente entender isso aí. E às vezes a gente até tem dificuldade quando vai ler os Evangelhos, a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, por ter uma ênfase ou um pensamento mais voltado em como as pessoas olhavam para Jesus, ou ter um pensamento, uma ênfase mais voltada nas obras que Jesus fez, os milagres que Jesus fez. Ou ter um pensamento mais voltado em como aquilo que Jesus falou pode alterar o meu comportamento ético. Ou ter um pensamento mais voltado para aquilo que Jesus falou a respeito da sociedade como um todo, ou a respeito da questão socioeconômica do nosso tempo. É fato que a gente pode olhar qualquer lente, os livros, a palavra de Deus e os evangelhos. Mas o Evangelho de Jesus revela muito mais do que como os homens viam a Jesus. O Evangelho de Jesus revela como Jesus olhava para os seus discípulos. O caminho é inverso. A maneira como Jesus olha para os discípulos é que define a vida. A maneira como Jesus olha para nós é que define a nossa vida. A maneira como Jesus lidava com os seus, Pedro, também com os demais, afirmando aquilo que eles eram nele mesmo, antes da fundação do mundo, é que define essa caminhada, e não a maneira como os discípulos ou como as multidões olhavam para Jesus. Jesus é bendito, Jesus é maravilhoso. Eu me lembro que eu tenho um primo, ele é pintor, ele pintou um quadro de Jesus. Acho que eu já falei isso aqui, um domingo à noite. Ele se enveredou a pintar um quadro de Jesus. Esse meu primo não é cristão. Ele pintou, colocou na casa de vovó. Eu convivi com aquele quadro anos e anos. Quando me converti, certo dia eu olhei para ele e percebi o que era. Estava lá na parede. E quando eu olhei para aquele Jesus, eu disse, rapaz, esse não é o Jesus. É difícil fazer uma pintura, é claro, é difícil fazer uma imagem de Jesus. Mas aquele não era o Jesus. Aquele não era o Jesus da palavra, o Jesus dos evangelhos, o Jesus que está vivo hoje. O desenho era um Jesus carrancudo, um Jesus mau, um Jesus que olhava para as pessoas com ódio. O olhar de Jesus era um olhar raivoso. O olhar de Jesus era um olhar de revolta. Esse não é o Jesus que a gente conhece aqui. Jesus dos evangelhos, o Jesus da palavra de Deus, o Jesus que habita no coração da gente, é cheio de graça e de verdade. O Jesus que quando a gente abre a palavra e passa a conhecer, é um Jesus que é vivo, é um Jesus que é poderoso, é um Jesus que é maravilhoso conselheiro, é um Jesus que é Deus Emmanuel, é um Jesus que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, é um Jesus que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, é um Jesus que é um pastor das suas ovelhas, de tal maneira poderoso que ninguém pode arrebatar das suas mãos, é um Jesus bendito que quando vinha um cego, ora, e esse cego passava a ver, aquele que estava morto se levantava, o que estava surdo passava a ouvir, o que estava com fome tinha a sua necessidade saciada, aquele que estava com o coração perdido, que não encontrava em canto nenhum o sentido da vida, encontrava em Jesus. Esse é o Jesus dos evangelhos. Mas a gente às vezes pensa assim, rapaz, eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? Eu conheço Jesus. Mas como nós conhecemos Jesus? Talvez a gente, conheço Jesus porque há 20 anos eu tive um encontro com Jesus, eu fui à frente, levantei minha mão e fui à frente da igreja e me converti. Eu conheço Jesus porque há 40 anos, ou desde que eu sou pequeno, eu estou na igreja e eu estou aprendendo a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus. Se Jesus, que é maravilhoso, conselheiro, continuamente está nos ensinando, à medida que Ele olha e define a nossa vida, à medida que o nosso coração é aberto para esse Evangelho real, que é poderoso, não somente para me tirar da morte lá, não somente para trazer uma conversão à minha vida, mas é poderoso para me sustentar, para me preservar e para fazer com que nós conheçamos em profundidade esse Jesus ainda hoje. Porque o reino de Deus e a vida eterna, Jesus definiu dessa maneira. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a quem, você lembra? E a Jesus, a quem enviaste. João capítulo 17. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. De que maneira? Na vida, no coração, na alma. Esse Jesus, quando começou o seu ministério nessa região da Galileia, uma região mais simples, uma região de pescadores, essas cidadezinhas ao redor desse mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, que é o mesmo lago, é o mesmo mar. Esse Jesus atraía multidões, as pessoas iam ouvir, a fama dele corria por toda a terra, por causa das obras que Jesus estava fazendo. Mas não somente por causa das obras, mas porque Jesus tinha um ensino que era diferente. Mateus, capítulo, no finalzinho do Sermão do Monte, vai dar uma nota dizendo que as multidões, o povo ficava assim vislumbrado, maravilhado, porque esse Jesus ensinava como quem tem autoridade. O ensino de Jesus era diferente do ensino dos escribas, dos religiosos daquela época. Ele ensinava como quem tem vida, como quem tem autoridade e poder. É esse Jesus que pela sua palavra curava, que pela sua palavra estava alcançando o coração e a alma das pessoas. É esse Jesus que ainda está vivo hoje. É esse poder que ainda é operante hoje na vida da gente. Quando lemos o Evangelho, nós precisamos descobrir como é que Jesus define, como é que Jesus olha para nós, como é que Jesus nos ama, o quanto que Jesus está interessado na vida da gente. Daí multidões se chegam a um grupo de pescadores ali, dentre eles Simão, que tinha passado a noite pescando. Estavam cansados, não somente cansados fisicamente, mas estavam também frustrados, desanimados. Tinha tanta gente apertando Jesus naquele mar da Galileia, que o Simão dizia: pega esse barco e sai um pouco aqui. E daquele barquinho Jesus estava ensinando, e multidões vinham ouvir aquele que fala como quem tem autoridade, aquele que é maravilhoso conselheiro. E Jesus, enquanto ensinava as multidões, o Pedro e os demais pescadores estavam ali desanimados, frustrados, cansados, organizando a rede, limpando ela, vendo se de repente não tinha alguma coisa quebrada, ou se tinha alguma coisa distorcida ali por causa do trabalho, no material de trabalho que eles utilizavam, lavando as redes para um novo dia de trabalho, para uma nova pesca. Aqueles homens viviam da pescaria, família vivia daquilo ali, era o sustento, era o trabalho. E a noite tinha passado e aqueles homens não tinham conseguido pescar nenhum peixe. E à medida, eu fico imaginando esse cenário, porque à medida que Jesus está ali num dos barcos, um pouco afastado, e a multidão, as multidões ouvindo o ensino acerca do reino de Deus, acerca do próprio Evangelho, acerca do próprio Jesus de Deus, de uma maneira poderosa, de uma maneira graciosa, cheio de ternura, cheio de graça, à medida que Jesus está ali no barco, ensinando as multidões, aqueles homens estão ali ouvindo o que Jesus está falando, mas guardando sua rede, suas redes, lavando as suas redes, conversando a respeito daquela noite, dialogando a respeito do como foi cansativo e como é cansativo a vida da gente, tantas e tantas vezes que acordamos, saímos para trabalhar e voltamos cansados e sobrecarregados. E Jesus olha para Pedro e diz: Simão, vai lá no largo, pega o barco aí, vai lá, lança a tua rede. Havia muita gente ouvindo Jesus, mas Jesus olha para Simão. Simão, chama pelo nome, diz: vai lá no largo, lança lá a tua rede. Simão diz para Jesus: Senhor, eu passei a noite todinha, eu sou o pescador aqui, eu não consegui nenhum peixe. A gente sabe pescar, a gente sabe o momento, o horário certo, a gente sabe medir de acordo com a própria correnteza, a gente sabe usar o material, os mecanismos, e nós passamos a noite inteira tentando e a gente não conseguiu. De maneira que Jesus insiste, olhando para Pedro, e Pedro diz o seguinte: mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes ali. Acho esse versículo assim, massa, maravilhoso. Sobre isso que o Senhor está dizendo, nós sabemos fazer, nós tentamos a noite inteira, mas nós não conseguimos. Mas eu, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Fico pensando que esse cansaço e essa frustração de Simão, é exatamente o cansaço e a frustração que nós sentimos e talvez estejamos sentindo hoje à noite aqui. Cansaço, frustração de acordar cedo, sair para estudar para um concurso, para uma OAB, para um vestibular, e terminar o dia como quem não construiu ou como quem não aprendeu nada. Cansaço de alguém que abre o seu comércio e para vender durante aquele dia e passa o dia inteiro e não consegue vender nada. Cansaço de alguém que já há um tempo ora e espera para ter um companheiro ou uma companheira e dividir a vida e se relacionar, e mais um dia e mais outro dia e esse dia não chega. O cansaço e a frustração de tudo que a gente empreende, a nossa energia e a nossa força, seja na família ou no trabalho ou em todas as esferas das nossas relações, e as coisas não acontecem na vida da gente. Pedro está assim, passou a noite e não pescou. Mas tem uma palavra maravilhosa, tem um convite maravilhoso, tem um evangelho poderoso que Jesus diz: lança tuas redes. Vai lá, Simão, lança. Simão diz: eu passei a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou lançar. Que palavra é essa que Simão está dizendo para Jesus? A palavra de alguém que criou todas as coisas por causa da sua palavra, por intermédio dele e para ele mesmo. A palavra de Jesus que é poderosa para fazer o cego ver, para fazer aquele que não anda, andar. A palavra que é tão poderosa que no Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita e a lei do Senhor restaura a alma. A palavra que é poderosa, tão poderosa, que é capaz de fazer o impossível acontecer, é capaz de fazer aquilo que a nossa força, a nossa energia, o nosso coração não consegue mais acreditar. Uma palavra que é poderosa para ir contra as nossas incredulidades, contra o nosso desânimo, contra a nossa desesperança, uma palavra que é poderosa para ir contra a frustração, contra todos esses enganos e tudo mais que tomam conta do coração da gente. Pedro diz: sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro vai lá, joga a rede ao mar, e aquela rede vem tanto peixe, que ele pede ajuda para os amigos irem lá ajudar. Ah, você já deve ter ouvido um sermão nesse texto aqui, e eu já ouvi alguns estudos, lido algum material sobre esse texto. Quando eu estava lendo esse texto, de alguma maneira, pela graça do Senhor, eu passei a pensar nesses peixes aí. Porque normalmente a gente passa visto, normalmente a gente enfatiza que Pedro lançou tudo fora. Normalmente nós lemos esse texto aqui para enfatizar não o poder da palavra de Jesus, não o poder da bênção de Jesus, não o poder do Jesus que é abençoador, mas o poder de Pedro que olhou para aqueles peixes todos e deixou todos eles e seguiu Jesus. É um perigo a gente ouvir essa narrativa e querer olhar só para Pedro, e esquecer que nós temos um Jesus que é poderoso para encher um barco de peixe. Esquecer de um Jesus que é poderoso para abençoar abundantemente a nossa vida. Esquecer de um Jesus que é poderoso, porque já é dito na sua palavra, Paulo fala em Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amém. Glória a Deus por isso, porque Jesus enche aquele barco de peixe. Jesus abençoa, porque Jesus é abençoador. Jesus ouve a oração e o clamor, a aflição no coração daquele pescador. Jesus é rico em abençoar. Jesus é rico em oferecer para nós a sua vida, a sua graça, a bênção da sua presença e a bênção também do derramar da sua provisão diária na vida da gente. Parece que a gente consegue se teletransportar para lá, talvez aqui não tenha nenhum pescador como ofício, mas o que um pescador queria, ou o que um pescador estava encontrando ali com um barco cheio de peixe, de maneira que precisava encher, encheram-se dois barcos, exatamente aquilo que a gente está buscando, ou está tentando, ou está lutando, ou está batalhando. Muitas vezes pela força do braço, muitas vezes confiante em nós mesmos, confiante nas nossas técnicas, confiante nos nossos estudos, no nosso currículo, na nossa mente, confiante em A ou em B, confiante num governo ou em outro, confiante num sistema político, econômico ou em outro, confiante em processos, confiantes em pessoas, confiante em coisas e mais coisas, eventos naturais da vida da gente. Mas Pedro lança aquela rede sob a palavra de Jesus, sob a palavra, porque Jesus é rico em abençoar. Uma imagem que a gente às vezes perde dos evangelhos, porque Nós vemos ou lemos os textos como que a gente carregar a cruz, negar a si mesmo, como se fossem coisas assim pesadas. Ah, mas o evangelho você tem que carregar a cruz. E você já fala com uma ênfase. A gente já usa a ênfase, carregar a cruz. E às vezes já se refere a alguém dizendo, essa é a minha cruz. É ou não é? Ah, porque no evangelho, Jesus olha Pedro lá com um barco cheio e faz com que Pedro deixe tudo para seguir Jesus. Eu não quero essa relação. Ah, eu não quero esse Jesus. Presta atenção, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Nós não vemos aqui um Pedro dizendo, ah, Senhor, eu não vou largar esse peixe por nada. Nós vemos um Pedro largando tudo porque Jesus é maior, é mais poderoso, é mais belo, é mais cheio de graça. Ele é o Jesus. Nós não vemos aqui nenhuma ênfase de morte ou de escravidão. Pelo contrário, Jesus é a própria verdade encarnada. E ele disse assim, conhecereis a verdade e essa verdade libertará o seu coração, sua alma, sua vida. Esse Jesus que é a verdade, que é cheio de graça, que é o maravilhoso Senhor sobre todas as coisas, rico em abençoar, quando olha para Pedro e diz, Pedro, agora segue-me. Pedro, agora, de agora em diante, você será um pescador de homens. Jesus, de maneira nenhuma, está trazendo peso. Jesus, de maneira nenhuma, está trazendo sobre Pedro uma perspectiva, de alguma maneira, de sacrifício, embora envolva sacrifício a vida com Deus. Mas há uma palavra de vida tão forte, que Pedro não resiste e aqueles barcos cheios perdem o valor. Perdem o valor completamente. Acho bênção demais esse negócio. Veja que a igreja e muitos ensinos estabeleceram uma encruzilhada justamente aqui. Encruzilhada. Ou você vai seguir Jesus, ou você vai encher os seus barcos de peixe. É assim ou não é? Deixa eu tentar explicar melhor. Encruzilhada é porque quando a gente olha para esse texto em Lucas capítulo 5, dá a impressão que Jesus está chamando um grupo de pessoas para ser pastor e missionário apenas. Mas Jesus está chamando Pedro para ser discípulo de Jesus. E discipulado é o quê? Você lembra? Cri, tem um grilo, né, que faz cri, cri. Uma longa caminhada numa mesma direção. Vamos repetir? Uma longa obediência. Eu falei errado. Uma longa obediência numa mesma direção. Vamos lá? Uma longa numa mesma direção. Eu falando errado, não dá. Veja. Aqui Jesus está chamando Pedro para ser discípulo de Jesus, aprendiz. Jesus está chamando Pedro para andar. É isso que Marcos, capítulo 3, fala. Jesus, quando chama os 12, chama para estarem com ele, para que Jesus pudesse dar a eles autoridade sobre espíritos imundos, também poder para curar. Para estarem com Jesus, se relacionando como aprendizes, como discípulos que estão ali no pezinho do monte, ouvindo e aprendendo tudo o que o Pai está revelando a Jesus. Essa é a relação estabelecida entre Jesus e os discípulos. Veja João capítulo 15, a partir do verso 14, quando ele diz assim, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que o meu Pai tem me dito, eu tenho revelado para vocês. Esse é essa a proposta, é esse o discipulado que Jesus está chamando Pedro. Mas a igreja estabeleceu uma encruzilhada, e essa encruzilhada diz para a gente o seguinte, se eu largar o meu barco, se eu largar os peixes lá, se eu largar a minha profissão, se eu largar a bata que eu uso para trabalhar, se eu largar a roupa, se eu largar os meus títulos lá, se eu largar a minha vida, a minha herança, as minhas casas, minha casa, meus bens, se eu largar a faculdade e entrar no seminário, eu vou poder seguir o caminho de Pedro. Presta atenção, porque isso é um engano que tem trazido uma escravidão tão grande e que tem desvirtuado a maneira como nós olhamos para Jesus. Talvez a grande dificuldade para a gente conhecer o Evangelho vivo e real hoje, não apenas aquele do dia que a gente se converteu, mas o Evangelho vivo e real hoje, é essa maneira desvirtuada e desconectada que a gente olha para Jesus, que a gente olha para Jesus se relacionando com os discípulos, porque quando nós vemos, pensamos, isso aí é para fulano, isso aí é para Beltrano, isso aí é para o pastor, isso aí é para o missionário, enquanto que isso aí é para o discípulo de Jesus, enquanto que esse evangelho é para aquele que é chamado pelo seu nome, enquanto que isso aí é para aquele que Jesus conhece pelo nome antes da fundação do mundo, enquanto que isso aí, esse poder de Jesus, cheio de graça e de verdade, é vivo hoje para a nossa vida, para alimentar, para nos preservar e para fazer com que a gente conheça o Senhor eternamente, hoje ainda. Hoje, não apenas lá no passado, mas hoje, de maneira profunda e poderosa. Alguns vão dizer assim, olha, mas eu tenho que sair, alguns saem da zona de conforto. Pedro teve que largar e sair da zona de conforto para seguir Jesus. Irmão, o Evangelho não deixa ninguém na zona de conforto. O Evangelho não deixa nenhum discípulo na zona de conforto. O Evangelho é definido pelo Senhor. Eu vim trazer espada. Eu não vim trazer esse tipo de paz nas relações construídas apenas pelos homens que tentam agradar uns aos outros e não agradar a Deus. O Evangelho é definido pelo próprio Jesus, porque Jesus é o Evangelho. E quando Jesus olha para o discípulo, a convocação é a mesma. Segue-me, siga-me, de agora em diante, você será pescador de homens. De agora em diante, é isso aí, esse ofício. De agora em diante, toda a energia, toda a força empreendida que você tem e eu tenho no trabalho, na construção, no desenvolvimento da nossa vida, tudo isso aí só vai ter sentido por causa de uma nova missão, por causa de uma nova identidade, por causa de uma nova vida, que é a vida do Evangelho, é a vida eterna. Jesus olha para Pedro, diante daquilo que o pescador mais ansiava, diante daquilo que não só Pedro, mas os demais mais ansiavam, e que foi dado pelo próprio Jesus, porque Jesus a abençoa mesmo. Veja que aqueles peixes não foram devolvidos, aqueles peixes abençoaram aquelas pessoas, abençoaram a vida e a família de Pedro, a de André, e dos demais ali. Mas veja, diante da palavra e da proposta de Jesus, aquilo perde o valor. Porque na verdade aquilo não tem valor em si mesmo. Porque na verdade aquilo não dá significado à vida da gente. Porque na verdade aquilo, toda a energia e trabalho que a gente empreende na vida, desde que acorda até quando vai dormir, alguns que acordam às 6 da manhã e trabalham até meia-noite praticamente, toda essa energia e toda essa força não consegue trazer significado e vida para a gente. Não consegue, porque elas não têm um fim em si mesmo. Que Jesus fala é: vem para mim, siga-me, porque eu vou fazer de agora em diante que você seja pescador de homens. É uma nova missão, é uma nova identidade, é uma nova postura de vida, é um novo caminho que é baseado no poder, não da nossa força, não é no poder da nossa abnegação, mas é baseado no poder do próprio Evangelho de Jesus, para que todos aqueles que são chamados nele sigam esse caminho. Daí é para mim, é para você, é para nós, porque somos discípulos de Jesus. É para a gente aprender continuamente o quanto Jesus é poderoso, é eternamente, de agora até o fim. É para a gente caminhar nesse negócio. Eu fico lembrando de Paulo, Filipenses capítulo 3, Paulo dá um pouco do relato a respeito da vida dele. Ele diz, olha, eu sou hebreu de hebreus, pela lei eu sou fariseu, eu estudei nas melhores escolas aqui, eu conheço tudo, eu sou um doutor, eu conheço a lei, eu conheço os caminhos da religião, eu aprendi nos melhores caminhos, eu sou da família, de uma das famílias mais religiosas de Israel, eu sou israelita. E depois que Paulo apresenta todo aquele currículo de coisas que ele conquistou ao longo da vida e coisas que ele recebeu ao longo da vida, ele diz assim: mas eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Amém. É isso que Paulo diz. Lá embaixo ele vai falar assim: por isso eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é chamado para mim e para você ou não, irmão? Esse não é chamado para a vida da gente? Esse não é chamado de graça e de esperança? E aí, se os nossos olhos não se abrirem, a gente vai olhar para esse texto e dizer: rapaz, Jesus pegou pesado com Pedro. Ah, esse discurso é duro demais. Sabe por quê? Porque à medida que a gente lê o Evangelho, nós vamos ver várias narrativas e vários pontos de vista que as pessoas tinham a respeito de Jesus. João capítulo 6, por exemplo, vai mostrar para a gente multidão indo ao encontro de Jesus porque ele tinha multiplicado pães e peixes. Você pode dizer assim: ah, mas eu nunca ia atrás de Jesus por causa de um pão. Preste atenção, porque é isso que a gente faz muitas vezes. Olha para Jesus como aquele que vai me dar exatamente aquilo que eu acho que eu preciso. Olha para Jesus e vai buscar Jesus porque estamos passando por problemas e dificuldades. Olhamos e buscamos a Jesus porque as coisas não estão bem lá em casa, porque a vida não está boa no trabalho, e agora eu preciso olhar para Jesus, ir a Jesus em busca de pães, em busca de peixes. Jesus passa a falar a respeito do Evangelho, João capítulo 6, e diz lá no finalzinho que aquela multidão inteira lá começou a sair aos poucos, sair, e diziam o seguinte: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas os discípulos ficaram, e Jesus pergunta assim: vocês não vão? Pedro se levanta e diz: para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro não está dizendo: ah, eu não tenho mesmo para onde ir, eu vou ficar aqui. Pedro, entenda bem. Pedro está dizendo: o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque se nós olharmos para Jesus em tantas perspectivas, dos fariseus, das multidões, das cidades diferentes que Jesus passou, dos gregos, dos galileus, de tantas perspectivas de pessoas que vão olhar para Jesus, o que arrebata o nosso coração é como Jesus olha para nós. O que arrebata o nosso coração é como Jesus define o caminho. O que arrebata o nosso coração é como Jesus em si mesmo, nele mesmo, é suficiente para nos dar abundantemente da sua presença, de tal maneira que o nosso coração se encontra satisfeito, pleno, de tal maneira que dois barcos cheios de peixes passam a não ter mais valor em si mesmo. De tal maneira, você pode pensar que aquele concurso público, que a aprovação na OAB, que um vestibular numa faculdade pública, num curso bem disputado, que um bom lugar no mercado de trabalho, que um bom casamento, que uma boa relação familiar, que um bom nome construído na praça, e um negócio que vai prosperando e crescendo no comércio, de uma empresa que está se desenvolvendo e eu quero dar toda a energia e força para ela crescer, de tal maneira que em todos os âmbitos, não somente na vida do pescador, mas de todos os âmbitos e esferas, inclusive aquele pastor que está batalhando para desenvolver um ministério na bênção, do mesmo jeito, na mesma esfera, é o próprio Jesus, é o mesmo Jesus que faz com que a sua presença seja muito maior, muito mais sublime, muito mais abundante do que os dois barcos cheios de peixinhos. Porque é Ele quem dá o sentido, é Ele quem define o caminho, e é Ele quem diz: vinde a mim, siga-me, vinde após mim, doravante serás pescador de homens. E daí é fato, se nós estivermos aqui ainda olhando para Jesus como aquele que tem a obrigação de me dar os dois barcos cheios de peixes, ou se nós estamos aqui olhando para Jesus como aquele que tem a obrigação de fazer exatamente aquilo que eu quero e acho que preciso, Se a gente está indo olhando para Jesus como um bom mestre, que vai me dizer coisas boas para eu viver a semana com um ego bem legal, bem inchado, feliz da vida. Se a gente ainda está olhando para Jesus como alguém que quer estar ao nosso lado, somente nos acompanhando e autorizando ou autenticando o meu próprio caminho, a gente vai continuamente estar perdido. Mas se a gente se encontra com Jesus verdadeiro, com esse Jesus aqui que é vivo hoje, a gente pode ouvir a mesma palavra, é a mesma convocação, é o mesmo chamado, é um chamado ao discipulado. Vinde após mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Você não pesca mais peixe para você mesmo, você não dá mais aula para você mesmo, você não sai para construir a cidade do Recife por ela, para ela ou para você mesmo. Nós saímos porque somos agora, fazemos parte de um novo grupo, de uma nova missão, de uma nova identidade. Estamos atrelados a um novo projeto de vida que não está controlado por mim mesmo, mas esse projeto que é chamado Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, que revela como Jesus olha para nós e como Jesus define a vida da gente. Sabe que os barcos cheios de peixe são muito tentadores. E às vezes nós passamos a vida vislumbrados com isso. Vislumbrados porque talvez o seu pai e sua mãe venceu na vida e o padrão de vida deles vislumbra. Vislumbrados por esse projeto dos barcos cheios de peixinhos, porque seu pai e sua mãe não venceram na vida e de alguma maneira você diz, eu quero vencer para não me tornar igual a eles. Vislumbrados porque esses barcos cheios de peixinhos traz para a gente uma perspectiva social, econômica, de muita relevância, entre aspas, e talvez muito conhecimento e reconhecimento na Terra. Vislumbrados por um projeto que faz com que a gente passe noites e noites adentro para tentar conseguir, para tentar alcançar, para tentar conquistar. Vislumbrados, talvez, com esse resultado da vida, da sua profissão, do nosso ofício aqui na Terra, e que, de alguma maneira, aquilo vai prosperar, aquela coisa que a gente está desenvolvendo vai crescer, vai se desenvolver, e acordamos e vamos dormir com essa esperança de que, no outro dia, a gente consiga aquele barco cheio de peixinhos por causa dos nossos próprios mecanismos e tudo mais. Mas o fato é que, quando a gente vislumbra a pessoa de Jesus, perde o sentido, irmão. Não tem mais o valor. Jesus, no Sermão do Monte, que vai ensinar para a gente um novo estilo de vida, novo estilo, vida no reino. Como é que é essa vida no reino? Ele diz assim, aqueles que não conhecem a Deus, os gentios, é que se preocupam com essas coisas. Busca o reino. E onde é que o reino está? Está no coração da gente, é fato. Mas o que é que buscar o reino? Em primeiro lugar, a justiça. Está dizendo Jesus lá em Mateus 6, buscar isso que eu já fiz, que eu já conquistei, essa justiça que já está paga, já está toda completa, lá antes da fundação do mundo. Essa justiça se apropria desse negócio. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Enquanto pesca, enquanto dar aula, enquanto é pai ou mãe, enquanto é jovem, enquanto é mais adulto, enquanto na aposentadoria, enquanto vive, enquanto caminha a vida e se desenvolve, buscai o reino, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Esse evangelho é poderoso ainda hoje, irmão. E ele não é poderoso para ser pregado a pessoas que não conhecem. É poderoso para ser pregado ao meu coração, ao nosso coração. Para a gente voltar a vislumbrar, a se deleitar e a ver como Jesus é de fato, como Jesus é de verdade. Vamos orar. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Na sua vida, se você conseguir fazer isso, pinta o quadro de Jesus na sua mente e aí no seu coração. Se você tivesse com um pincel nas mãos, com tinta, com uma tela na sua frente, como você pintaria esse Jesus? Como você desenharia nessa tela Jesus? Seja sincero no seu, na sua alma. Como você pintaria Jesus? Mas se de alguma maneira, pelo Espírito, Deus fala com a gente, está falando com você, ouve a voz do Espírito. Como o Espírito comunica para nós a pessoa bendita de Jesus. Como o Espírito que faz com que tenhamos a mente de Cristo, desenha no nosso coração esse vislumbre da pessoa de Jesus. Que diz, segue-me, doravante serás pescador de homens. O Evangelho nos chama para uma longa caminhada com Ele. Senhor Jesus, nós queremos adorar o Teu nome aqui essa noite. Ó Deus, Senhor, nós queremos te engrandecer. O Senhor é a imagem do Deus invisível. O Senhor nos ama, nos amou naquela cruz. O Senhor nos ama continuamente ainda hoje, olhando para pessoas como a gente aqui, e nos chamando de amigos, de filhos, de pessoas com quem o Senhor vai compartilhar o reino, a vida. Ó Senhor Jesus, tantas vezes o nosso coração, na sua fraqueza, está olhando e construindo a vida a partir da abundância dos peixes. Ó Senhor, mas Pai, abre os olhos do nosso coração para a gente ver o Senhor e ir pescar, e ir trabalhar e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, quem sabe o Senhor pode levantar a gente aqui no nosso meio, Senhor. Discípulos radicais, que por causa da sublimidade do conhecimento de Ti, considera tudo como perda, Senhor. Deus, resgata o nosso coração. Nós queremos seguir o Senhor, Pai. Nós queremos seguir o Teu Evangelho. Nós queremos olhar para o Senhor. Queremos descobrir continuamente e nos apropriar de como o Senhor olha para nós. O poder desse Evangelho do Senhor na nossa vida. Restaurando nosso coração, nossa casa, nosso ofício. Nossa vida por completo, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.